embora eu vou. Que eu fique sozinho, eu fico sozinho faz tempo que eu tô. Com ou sem você eu vivo na cama que era pra nós dois. Só você está dormindo, já é sinal que acabou. Continuar não faz sentido. Antes de eu ir embora, você precisa ouvir que eu nunca te traí, que eu nunca te traí. Podem até falar o que quiser de mim, mas nunca vai ouvir que um dia te traí. Eu nunca te traí. Que eu vá embora, eu vou. Eu fique sozinho, eu fico sozinho faz tempo que eu tô. Com ou sem você eu vivo na cama que era pra nós dois. Só você está dormindo, já é sinal que acabou. Continuar não faz sentido. Antes de eu ir embora, você precisa ouvir que eu nunca te traí, eu nunca te traí. Podem até falar o que quiser de mim, mas nunca vai ouvir que um dia eu te traí. Antes de eu ir embora, você precisa ouvir que eu nunca te traí, eu nunca te traí. Podem até falar o que quiser de mim, mas nunca vai ouvir que um dia eu te traí.